Agora é a nossa vez de mostrar pra vocês sobre nós. A burguesia treme quando vê o pobre de pé. Falou o que quis, agora escuta o que não quer. É a nossa vez de mostrar pra vocês sobre nós. A burguesia treme quando vê o pobre de pé. Falou o que quis, agora escuta o que não quer. Agora sim começa o som de malaco nato, moleque chato. Estrago o playboyzão com som pesado que vem do barraco. Agora é nossa vez de fato, escuta de bico fechado. Povo pobre revoltado, tudo junto e misturado. Seu filho tem medo nos olhos, eu vejo cabreiro com a nossa gangue. Mas trancado em casa, ele escuta meu rap pousando pra fotos infames. Late, cachorra, pate, morra, exploda, suma pro além. Engole calada de cabeça baixa, que a banca pode ter prata também. Trajado nos panos de guerra porque representa nossa evolução. Madame de carro blindado bateu o cadeado da sua mansão. Muralha que cerca o castelo foi bombardeada com tag de alguém. Não pago de louco com esse sufoco, nasci na Baixada Santista tão bem. Silêncio que predominava, já não existe, o povão soltou a voz. Rajada de rima formada, quadrilha mostrando que quem comanda é nós. Batendo de frente de cabeça erguida, estraçalho nojento, inimigo burguês. Se joga no chão e mão pra cabeça, comédia que agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de mostrar pra vocês sobre nós. A burguesia treme quando vê o pobre de pé. Falou o que quis, agora escuta o que não quer. É nossa vez de mostrar pra vocês sobre nós. A burguesia treme quando vê o pobre de pé. Falou o que quis, agora escuta o que não quer. No culto extremo, centro-oeste pra brilhar. Nossa cara jovem preta pro estado vim mostrar. Chega de vacilar, de ser vassalo. Nós tamo mais unido que a máfia. Dentro do submundo, só agindo dentro da sua casa, provocando sua ira. Duvida, falta pouco, muito pouco pra dominar o mundo. Deixa de ser covarde, olhe para o lado. Se nós for pra cima pro combate, nós te quebra. Não sobra nem os prédios, tudo cai pro terra. Isso aqui é guerra urbana, interna, nova era, abrindo as crateras que te ferra. Do subsolo até a lua invadimos, transformando tudo, boa rimas em hino. O rap feroz, voraz, canino, ecoando pelo rádio. Foi como um cântico, bateu pesado, forte, deixou todos atônitos. Pra quem duvidou, causou espanto. Alguns não aguentou, ficou em pranto. A casa do espanto, o que te assombra da caverna pra luz. Sem trauma, sem pus, sem precisar de cano. Nós invadimos, reconstruímos. Imponente, completo, turbinando sempre a mente pra fazer muito melhor. Agora é nossa vez de mostrar pra vocês sobre nós. A burguesia treme quando vê o pobre de pé. Falou o que quis, agora escuta o que não quer. É nossa vez de mostrar pra vocês sobre nós. A burguesia treme quando vê o pobre de pé. Falou o que quis, agora escuta o que não quer. De bobo a majestade, o rei, nas ruas me sinto bem. Foda-se o teu desdém, clac-clac, clac-clac, bem. Bem longe do teu alcance, mais perigoso que antes. Pesado como avalanche, nocivo gosto de sangue. Antidemônio de farda, compassada covardia. Endolando papel, padrinho das bocas da vila. Polícia assassina, tem guarita do estado. Governador da alvará, pra matar. Tá favelado, restou vapor barato, forjada correntes e tronco das caravelas. Favela historicamente o tombo, resistência quilombo. Punhos cerrados pro alto, levantando a poeira, tomando de assalto o asfalto. Terrorista nato, nocaute, segundo assalto do povo que explorado nem viu migalha dos pratos. Insaciáveis banquetes, domínio dos palacetes, recrutando cadetes pra proteger as serpentes. Do latifúndio, insumo, pesticida da terra, veneno humano insano, segue matando sem terra. Declara estado de guerra, dominando xadrez, levantando estandarte. Agora é nossa vez. Levante, ande, faça sua parte. Agora é a sua vez.